Olha só, equipe clássica hoje, hein? Que beleza. Olha aí. Olha aí, Old School Gamer entrando Então vamos lá, aí. Aí a então, ó. gente pode fazer uma viagem Inception. Essa vai ser uma viagem dentro da viagem. Por quê? A gente viajou na época que a formação clássica estava toda reunida para viajar na época que a gente falou de Cavaleiros do Zodíaco para Não, continuar o é que cast. não Eu acho é, não que é o único que tá formação. viajando é tu, mano. É, não é formação clássica, né? É a segunda formação clássica. Então, mas do primeiro Cavaleiros já era essa formação, não? Claro que não. O Spider entrou só no 7. Ah, então não dá para fazer essa zoeira. Opa aí. Zoeira cancelada. Ele é o novo, hein? Ele é o novo integrante da banda. Ele é o Ikki de Fênix que chegou no final da treta. Esse aí, Pra chegou proteger o depois. Edu, que é o Shun, né? Você está ouvindo Machine Cast. Passa a elevar o cosmos do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre a te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos ventos e desejos a realizar. Pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar. Sensei, guerreiro das estrelas. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, finalmente ele, Felipe Zu. Porra, bicho, não sei nem o que falar mais, mano, tô destreinado. Já perdeu toda a prática, né? Junto aqui conosco, ele, Eduardo Filhote. Boa noite, galera. Eu vou ceder espaço para o mestre ancião participar. Aí dentro. O mestre ancião dizendo que vai ceder espaço para o mestre ancião. É incrível, né? Que viagem. Os meus poderes, Inception mesmo, hein? Os meus poderes são tão vastos que eu consigo fazer referências a mim mesmo. Ok, ok. E aí, galera, beleza? Vamos aí, mais uma viagem e elevar o nosso cosmos pra lembrar os velhos tempos dos cavaleiros que, cara, é muito foda. Bora lá. Como é que é elevar o nosso cosmos? Tá vendo muito os cosmos, nossos, né, Eduardo? Cosmos. Ah, bom. É, mano. Eu já vi que esse cast tá vai ser uma viagem da viagem, viajante. Intergaláctica. Meu Deus, meu Deus. Olha aí, olha aí. E também aqui conosco ele, Neilson Lopes. Só tem uma coisa a dizer. Sete corajosos guerreiros deuses. E na vozinha do narrador que era punk, né, velho? E agora ele, Ricardo Spider. Opa, pessoal. Vamos aí passar uma mensagem de prevenção aí nesses tempos de dengue, gripe e tudo mais, né? Ah, pensa assim, ó, se você passar álcool na mão, você já fica imune a várias bactérias. Se você beber, então, você fica praticamente imortal. Caralho. Mata os males por dentro. Isso aí, cara. Meu Deus, meu Deus. Mosquito chupa o sangue e já sai bêbado. Sai cozido já, bate, bate e não vai pro próximo, entendeu? Essa é a ideia. Bom. Ok, ok, ok. Bom, pessoal, então, como vocês já estão sabendo, nós voltamos finalmente a falar de Cavaleiros do Zodíaco, o nosso querido CDZ aí, né? Mais conhecido na internet assim. E o que que nós... Qual o tema hoje? Hoje nós vamos falar sobre a saga de Asgard. É um filler, né, pessoal? Filler. Um filler. Filler. Um filler. O feeling é o sentimento, né, mano? Ah, ok. Mas tudo bem, tá tudo bem. Tá bom, tá bom. Então, vamos a um recadinho da Desert Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Certo, pessoal, então já voltamos para começar a falar de Cavaleiros do Zodíaco, ok? Então vamos ao cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Os Cavaleiros do Zodíaco. Lutar e virar como um guerreiro. Recuar, persistir, superar. Será o vencedor com a luz que te guiar. Bom, pessoal, voltamos e então vamos começar a falar de Cavaleiros do Zodíaco, né? A Saga de Asgard. Como vocês sabem, nós já gravamos um episódio sobre a Saga do Santuário aí, que foi dividido em dois casts, né? O cast 04 e o 05, né? Sobre a Saga do Santuário. Quem quiser, o link está nas referências, nos episódios relacionados aí no post. Então, pessoal, vamos fazer um pequeno resumo aqui do que aconteceu na primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco, né? Os cinco cavaleiros se encontraram naquele aquele torneio lá da Guerra Galáctica criado... Não. Pera. Tem que fazer o negócio direito. Desde os tempos mitológicos, jovens guerreiros servem aos deuses para defender a Terra. Nos tempos modernos, Saori Kido é a encarnação de Atena. Cinco jovens guerreiros foram escolhidos e se tornaram os Cavaleiros do Zodíaco. Os jovens têm a missão de proteger a encarnação de Atena na Terra e trazer a paz. Após vários desafios da Guerra Galáctica e contra os Cavaleiros de Prata, os jovens guerreiros, quando chegaram no santuário, Saori foi atingida por uma flecha no seu coração. Os cavaleiros deveriam subir as 12 casas de ouro e trazer o mestre até que ele pudesse retirar a flecha do peito de Atena. Uma árdua batalha foi travada entre os 5 cavaleiros e os 12 cavaleiros de ouro. Quando eles chegaram até o salão do mestre, descobriram que Saga, o cavaleiro de ouro de gêmeos, que usurpou o trono do mestre e tentou assassinar Atena. Os cavaleiros lutaram contra Saga, que em um momento de lucidez tirou sua própria vida e deixou o santuário em paz novamente. Muitos guerreiros de ouro foram mortos nesta batalha, e os cavaleiros tiveram suas armaduras completamente despedaçadas. Uma nova era de paz voltou à Terra, até que... olha aí. Não é todo mundo que tem um mestre ancião aí pra, né, fazer um relato desses pra gente. E, né, tá comprovado que o mestre ancião tá gaga, né? Por causa dos cavaleiros de ouro, não de bronze, né? É porque eles queimaram o cosmo tanto que eles chegaram ao sétimo sentido, tá ligado? Eles viraram cavaleiros de ouro lá na batalha. O que queimou foi teus neurônios, mano. Fora outras coisas queimadas. Caraca, velho. Tá. Sem freio mesmo, hein? Sem freio. Ó, que é isso, hein? Bom, então, feito o resumo aí da nossa Saga do Santuário aí pelo nosso querido Edu Ancião. Então, gente, assim que terminou a Saga do Santuário, os cavaleiros se viram aí, né, com um novo desafio aí, e nós vamos começar a falar agora. Como é que começa a Saga de Asgard? Gente, o que a gente a primeira coisa que acontece na Saga das Gareias, alguém lembra? Aldebaran morrendo. Lembro. Eu lembro. Aldebaran, pra variar, sendo derrotado em um piscar de olho. Não, não, pois não é. Acho que é isso não, hein? É. Começa com a estrela brilhando em cima do santuário, assim, e passa um... A primeira coisa que acontece é a Hilda. Isso, é isso, né? Que eu ia falar. A primeira coisa que eu lembro é a Hilda rezando com aquela galera. É isso que eu ia falar. Você entrou na... É isso aí. A primeira coisa que acontece é a Hilda lá fazendo as suas orações de sempre lá pra Odin, né? E sendo possuída. Pra quem não sabe, a saga de Asgard é baseada numa mitologia nórdica, né? Inclusive a mesma aí, agora famosa, do Thor, né? Do filme dos Vingadores aí, né? E então foi baseada na mitologia nórdica, e eles têm uma constelação própria, né, Eduardo? Tem alguma coisa a falar sobre a constelação dos Cavaleiros Deuses, Eduardo? Então, cara, eu só fui descobrir isso aí muito tempo depois que o desenho acabou, fiquei perdidaço com o desenho, que os Guerreiros Deuses, eles são devotos da constelação de Ursa Maior, que é a maior constelação do Hemisfério Norte, composta de 8 estrelas. E ela é tão importante lá no Hemisfério Norte que ela não é chamada de Ursa Maior. Por lá ela é conhecida como Carruagem de Odin. Olha aí. E essa constelação, ela é... A tua estranheza é porque cada cavaleiro do Zodíaco, dos gregos, né? Das armaduras gregas, são... cada um é representado por uma constelação, né, Eduardo? Sim. Só que o que acontece? Enquanto no nosso, né, pra no, as nossas constelações... Tipo, são várias estrelas compondo uma única constelação. A segunda composição da Ursa Maior, cada estrela seria um conjunto de pequenas estrelas, saca? Seria uma mini constelação que teria o brilho de uma estrela maior, que seriam as 8 estrelas guardiãs dos Guerreiros Deuses. E segundo a mitologia nórdica... Mas, peraí, Edu, são 8 ou são 7? São 8. São oito. É porque mais tem pra a... frente a gente, mais pra frente a gente vai falar por que são. Caraca, eu sempre sabia que isso é 7. Eu aprendi na escola que isso era 7. Isso, aí a gente vai explicar o porquê que são 8. É. Tá bom. Aí, segundo a mitologia nórdica, Odin enviou uma criatura mitológica pra cada estrela que compõe a carruagem de Odin, sabe? Então, por isso que cada estrela que compõe tem o seu nome e tem uma criatura guardiã. Tipo as constelações que a gente tem. Perfeito, Edu. Boa. Mas isso aí eu não sabia, não. Parabéns. Parabéns, fantástico. Olha aí. Quem acha que uma Machinecast é só zoeira, hein? Hashtag chupa do Edu. I love you. Puta que... Meu Deus. Ai, ai. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os Guerreiros Deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? Cara, nesse esquema da constelação aí, eu sempre assim... Eu lembro que lá no segundo, terceiro, quando aparecia as estrelas, eu ficava me perguntando. Eu falei, tá, mas antes eram constelações, agora é estrela? Tudo bem, os caras são tão foda que eles só precisam de uma estrela mesmo, entendeu? E ok com isso, vamos em frente, segue a vida aí, né, cara? Pois é. Não é, cara? Eu nunca dei bola pra isso, com não. Isso também, eu, cara. Eu também não dava bola pra isso, não. Eu queria ver era rolar a lapada mesmo. Eu até inclusive, a única questão, negócio de estrela, que na época eu me fraguei alguma coisa, era do Sei, que tinha 13 estrelas, porque o Shiryu teve que furar ele 13 vezes. Era só isso que eu sabia, cara. E a constelação do Escorpião, que tem 13, porque a 13ª agulha é Antares. Isso mesmo. É Antares, mas eu não, isso aí não lembrei, não. Bom, então, continuando ali com o breve introdução dos Cavaleiros Deuses ali, aí a Hilda estava rezando ali, pedindo, né, pra Odin proteger o pessoal de Asgard lá, enfim, né? E do nada, uma entidade, né, começou a conversar com a Hilda, e nisso essa pessoa, essa entidade, enfim, que a gente não vai revelar quem é, impôs a Hilda que ela trabalhasse pra ela, né, e dominasse o mundo, derrotasse o santuário e coisa e tal, e a Hilda foi contra, obviamente, porque o pessoal de Asgard é contra a guerra. E nisso foi colocado na Hilda o anel de Nibelungo. Né? Nibelungo mesmo. Agora, uma dúvida que eu tive durante a série e ninguém me esclareceu, e eu também não procurei, porque eu queria vir com essa dúvida aqui. Algum de vocês sabe se o Anel de Nibelungo é da mitologia grega ou é da nórdica? É da nórdica. Eu creio que seja da grega. Não, ele é da nórdica. Eu sabe creio. Alguma não, coisa não sei sobre de o nada, Anel não. De Nibelungo, Eduardo? Oi? Quer, sabe alguma coisa sobre o Anel? Cara, eu sei muito por alto, saca? Umas poucas coisas. Achei assim, que tu manjava dos anéis. É, eu tô decepcionado. Essa viu? Piada eu vi chegando de ônibus. Nossa! Pois é, eu fiquei até. Eu não consegui passar na catraca, cara, do ônibus, o que eu não sei, fiz a piada. O que eu sei do negócio é o seguinte: porque nos quadrinhos do Thor que eu fui pegar essa referência. Tem as várias terras, né? Midgar, Asgar, Runegar, e tem uma das terras que chama Niflheim. Nessa terra de Niflheim, mora um povo anão que é chamado de Nibelungo, saca? É o nome dos anões, são os Nibelungos. E eles são artífices de joias, saca, velho? E eles faziam uns montes de negócios e coisa e tal e tudo. E faz parte da cultura nórdica. Eu não sei exatamente qual que é o mito, qual que é a lenda por trás dela e tudo, porque eu li no quadrinho do Thor, né? Ele tava lá, buscando lá e tudo. Inclusive, o anel, tinha o anel de Nibelungo no quadrinho, saca? Eles estavam atrás do anel do rei Nibelungo, que chamava Alberich. Pô, olha só, cara! Olha aí, mano! Olha aí, vocês não ficaram com inveja, não, hein? Não, não saber inveja. Tanto quanto Edu. Não, tô com inveja não. O negócio é do Cavaleiro do Zodíaco, não é dessa porra não, mano. Vamos embora, olha, vamos lá. Bom, então, como o Eduardo falou aí sobre o Anel de Nibelungo, Eduardo, que é uma pessoa aí entendida de anéis, né? O Eduardo é praticamente o Senhor dos Anéis do Machine Cast. Olha aí. É o Sauron. Meu Deus. É. Eita. Então, a Hilda foi... A Hilda foi controlada pelo anel, pelo poder do anel, pra servir a entidade. E com isso ela, né, invocou os sete guerreiros deuses aí, né, gente? Que logo em seguida um deles partiu para o santuário e atacou Aldebaran, né? Que era os cavaleiros de ouro lá. Que era Shido de Mizar, né? Shido de Mizar, exatamente. Shido de Mizar da Estrela Zeta. É, e o boato que se espalhou pelo santuário todo, né? Que o Aldebaran foi derrotado apenas com um golpe. Na trairagem, né? Então, isso aí chegou... Foi na trairagem. Isso aí chegou pra gente, na época, como... Puta que pariu, né? A merda que foi pra passar de cada cavaleiro lá, o cara chegou, deu um golpezinho e saiu assim na maciota. É, verdade. Logo depois que ele saiu lá do santuário... Correndo, ele foi da Grécia até o Japão, né? Pra encontrar a Saori, né? E tentou matar a Saori lá e logo em seguida o Seiya e o Shun chegaram. Não, mas peraí, antes dele. Peraí. Na hora que o Seiya e o Shun chegam, eles ficam se exibindo, falando das armaduras deles que tá linda. Olha, nossas novas armaduras, Shun! Fica bem assim, ai, minhas armaduras agora. Agora o Seiya vem de lá de cima pulando igual uma gaivotazinha, dando voadora. Dá uma voadora na cara do Shido. Aí fala, pelo visto, as novas armaduras me serviu muito bem, Shun. Nossa senhora, velho. Os cara, propaganda pra fazer da armadura. Cara, mas vamos admitir, né, cara? A gente tava no hype pra ver as novas armaduras. Principalmente quem acompanhava via revistinha Herói. Que você via lá as fotinhas e tudo. Exatamente. Você... E eu achei na época uma bosta. Eu também, mano. Sempre preferi a mais composta. Não, eu achei a do Shiryu e a do Ikki muito foda. A do Seiya. A do Ikki não mudou praticamente nada, cara. Só o capacete e a saia. O ombreiro. O ombreiro ficou diferente, ficou mais exibido. O rabo da Fênix ficou mais bem detalhado. Eu achei. A do Seiya. Cara, eu não gostei das armaduras novas porque simplesmente pelo fato que elas protegem menos visualmente que as anteriores. Pois é, mano. Era isso que eu ia dizer. O engraçado é que o cara pega uma armadura nova que sofre um upgrade pra porra nenhuma. O cara fica sem nada, mano. Porque é justamente ao contrário de um RPG, por exemplo, né? Onde a gente começa pelado... Ô, velho, vocês querem comparar com a armadura da China e da Marin? Tudo. A armadura delas é um sutiã e uma tiara. Saca? Não, sim, mano. Mas a China tem uma luva. Não, ela não usa luva não, velho. É a garra da cobra, que ela estica as unhas. Ela tem uma lua, duas luvas. Ela tem duas luvas. Com a armadura, ela tem dois. Peraí, mas tem um significado. Por que as armaduras mudaram? Vocês sabem. Não, a gente sabe então, por quê, mas... A gente sabe, mas é que visualmente a impressão é outra, entendeu? Mas eu acho... Mas fala aí, Nilson. Armadura... Mas fala pra quem não sabe, mesma, Nilson. É a mesma coisa que você comparar com a armadura de ouro, que é quase totalmente fechada. Porque simplesmente... Não dá, entendeu? Simplesmente fala, as armaduras reviveram. E é, quando ela reviveu, ela ficou como era as armaduras, como a evolução da primeira armadura, que é o jeito que ela é no mangá é um jeito, e o jeito que no anime é outra, mas é, no original, pra você ver que no Lost Canvas, eu vou lá atrás, a armadura que o Tema usava é a mesma que o Seiya usa agora em Asgard. Entendeu? Que já era uma bosta, né? Devia ter sido melhorado. E isso que o Nilson falou, eu vi a armadura atual da saga de Asgard, ela é um misto entre a anterior, que o Seiya e os outros usavam, com a do mangá. Sim, é isso mesmo. O que muda é o capacete. A maioria usa capacete, com exceção do Hyoga. Os outros quatro usam capacetes no anime. E no mangá eles usam a tiara já desde a primeira. Sim, sempre foi tiara. Sim. E é um misto, né? Porque o resto da armadura é igual à antiga. Eu acho. E aí... Eu acho que o Seiya, em questão de peitoral ali, ficou melhor que o antigo. Porque o antigo só protegeu o coração. Essa questão da armadura cobrir pouco e cobrir muito também, é tipo de hierarquia militar. O soldado raso, ele tem vestimenta mais simples de combate, porque ele tá lá no fronte de combate, ele precisa ter maior mobilidade e tudo. Os Cavaleiros de Ouro seria tipo como aqueles generais, saca? Que impõem armadura de batalha completa, não sei o quê, que é tipo o guerreiro supremo ali do negócio, saca? As armaduras já demonstram justamente essa diferença. O Cavaleiro de Ouro é o máximo que na do época, poder. Eu me lembro que na época da revistinha Herói, eles dando as várias explicações por que mudaram, não. Eles tiraram, botaram um cinto pra se mover mais rápido. O capacete é pra poder ter... A tiara é pra poder ter melhor visão. E eu fiquei puta, cara. Eu detestei. A parte mais importante de um cavaleiro ficou exposta. A golpes traiçoeiros, né? Né, cara? Então, Mas isso ainda é do combate, velho. Mas isso ainda tirava a atenção do Shun, né, velho? Porque... Né? É, pois é. Mas o Shun era o único que já ficava exposto completamente na época, né? É, mas aí ele veio dos outros, aí ficava malhado, né? Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? O Seiya, quando dá uma voadora lá no Shido, se acha o fortão, aí toma uma garra do Tigre Negro... Aí o Andrômeda vai e começa a lutar com ele. O Shun começa a lutar com ele. Logo em seguida chega o Hyoga, chega o Shiryu. Aí vão parar com essa merda aí, né? Aí o Shido, bom... Não, né? Vou deixar aí o Shun aparece. O Ikki aparece. Sim. É, pois é, daí ele viu que a coisa tá feia. Ele milagrosamente chegou no começo da coisa, né? E não no meio pro fim. Não, se ele não tivesse aparecido, simplesmente o Shun ia ser partido no meio. Ah, com certeza. Sempre, e é claro, né, que ele com o GPSzinho, o programinha, o app lá que ele tinha... Ah, não, meu irmão vai morrer, eu vou chegar agora. O Ikki já chega salvando o Shun como sempre. Sempre. Mas, mais pra frente, a gente vai falar um negocinho aí diferente. Uma coisa que eu vi a Hilda falando, que Asgard era um povo que protegia o mundo do norte. Eu anotei aqui que ela falou. A dublagem, Asgard é de dublagem. É um povo que protege o mundo do norte. Ah, mas aí você tá querendo zoar. Protege, na verdade, se for levar o pé da letra, a tradução errada, é assim. Protege o mundo do norte, porque se a gente não estivesse aqui rezando... Ia derreter tudo essa porra e inundar tudo, entendeu? E aí depois... Pois é. Aí depois tem um comentário, logo assim que o Shido chega, a Saori faz um comentário que eu achei meio que assim que ela tava quebrando a quarta parede. Mais ou menos o Deadpool, tá ligado? Ela comentou exatamente assim como eu vou falar pra vocês agora, assim, ó. Mas os Cavaleiros Deuses só deveriam existir na mitologia nórdica. Então o que eles estão fazendo aqui? Quem diz assim, não, esse anime aqui é sobre mitologia grega. É, como se fosse... Que porra é essa? Virou putaria, né? Boa sacada. É, daqui a pouco aparece o filho de Ra aqui, pô. Mas eu acho que ela quis dizer no sentido assim, que eles deveriam existir só na mitologia, saca? Que eles não eram reais, tipo, não existiam de verdade. Que prepotência é essa? Por quê? Por que, que só a mitologia grega existe e os a nórdica não existe? Porque os guerreiros deuses não existiam há muito tempo. É simples, mano. É porque é fila essa porra e ela estranhou. Mas eu queria ver se chegasse lá o Saci lá da mitologia brasileira. Eita, eu queria ver. Bom, mas enfim, né? Então, o que aconteceu, gente? A Saori decide, do nada, seguinte. Bom, já que é assim, vamos pro norte, né? Vamos pra Asgard. Não, é porque aquele caso, um guerreiro deus de Asgard foi atacar ela. Ela foi lá em Asgard tirar satisfação. Ela falou... Sim, ô, sim. Ô, vadia, qual é? Você manda seu cafetão ir lá descer porrada nas minhas negras. Tá ligado? É, pois é. Ela aí, vai dar uma de capitão do mapa. Exatamente. Lá, aí a Saori pega o Shun e o Seiya, mais o Kiki, e vai pro... Aliás, ela manda o Hyoga, né? Ela manda o Hyoga. O Hyoga como parte, espião. Essa parte fica meio desconexa, né, cara? Porque o Hyoga... Não, né? É porque dá um pulo, dá um salto o Spider. Ela mandou o Hyoga e só aparece o Hyoga preso já direto. É que eu não lembro dela mandando o Hyoga. Não, não aparece ela mandando o Hyoga. Não aparece ela mandando, aparece mas ela chegando lá em Asgard. Isso. É? Aí ela fala que ela mandou um cavaleiro dela, o Hyoga, que eles estão procurando o Hyoga. Que ela mandou o Hyoga vir investigar o que estava acontecendo e ele não voltou. E por isso que eles estavam lá. Isso, exatamente. E ele tomou um cacete do caralho também, né? É, ele foi preso, foi torturado, enfim, mas ele se deixou prender, ele disse. Ele é um monstro, pô. E daí a Freya salva ele, a Freya que é a irmã da Hilda, né? A irmã mais nova da Hilda lá, que também é uma princesa lá de Asgard, enfim. E aí todos se juntam, junto com a Athena ali, né? Daí tá o Hyoga, a Freya, o Kiki, o Shun e o Seiya junto com a Athena. E nisso chega a Hilda com os seus sete cavaleiros deuses. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui é a luta da Saori com a Hilda, que cara, eu acho muito massa. É massa, cara, as duas brigando ali, cara, eu achei fantástico. Eu revi toda a saga e eu adorei essa parte, cara. E não é comum, né? Não é comum. Não é comum, cara. Não é comum. Fica um mandando Shikun Hadouken pra outro, né? Exatamente, cara. Exatamente. Pra lá, muito pra cá, foda, você fala, cara. Caramba. É, elas mostrando o poder uma com a outra ali, foi foda, cara. Foi muito bom. É bem massa. É, e aí, nisso, um dos... Aí a Saori percebe, né, o anel de Nibelungo, não sei como. Ela tava a uns 200 metros da Hilda, ela percebeu o anel no dedo da Hilda. Na verdade, né, ela visão sentiu de Deus, uma coisa estranha no cosmo da Hilda. Aí ela a presença maligna. É, aí ela percebeu o anel de Nibelungo. É, pois é, mas mesmo assim, né? Ah, velho, você, através dela... Tipo, ela usou... Ela usou a visão além do alcance. Ah, velho, se ela se movimenta na velocidade da luz, o que que é enxergar? Quem se movimenta na velocidade da luz? A Athena. Quando? Uai, se ela quiser. É lógico, ela é um deus. Ela é deus, se as porra dos cavaleiros faz isso, ela não pode fazer. Ela leva o cosmo dela, ela se movimenta na velocidade da luz, velho. O Seiya acho movimenta que não, na velocidade da luz. Ah, mas o Seiya é um cavaleiro, ele foi treinado pra isso, então. A Saori não. Mano, então, ele foi treinado pra isso. Existem pessoas que treinam e adquirem esse poder. Existem pessoas com talento natural. Que no caso dela, foi um dom que ela nasceu, mano. Como é que você acha que ela ia... Ah, por mais que o Seiya queime o cosmo dele e treine, ele não vai ter o cosmo da Athena, velho. Ah, então tu quer dizer que ela foi correndo até perto da... Não. Da Hilda parou, olhou o anel. Ah, é o anel de Nibelungo. Não, tô dizendo que uma pessoa que pode até se movimentar na velocidade da luz, o que é enxergar um anel de longe? É, uma visãozinha aguçada. É, ui. É, tá certo. Vou aceitar esse argumento porque ela é uma deusa, né? E o deus tá onipotente, então é isso aí. E ela é uma deusa de anime, que é pior ainda. É mais... É, velho. Sabe lá se ela usou o Sharingan? É, olha, mas... até desconsidera que tava frio, que tinha vento. Todas essas coisas pode considerar, porque... Tava todo mundo lá como se não, né, tivesse calor mesmo. É. Então. Exatamente, o cosmo de Athena é né? E a Hilda ficava rindo, colocando o anel na frente da boca, né? Colocava o anel e... Ela tava lustrando o anel. É, saca. Bom, e nisso, eu notei uma coisa que eu fiquei meio... de cara, assim. Nisso, o Thor, né, que é um dos Cavaleiros Deuses, um cara grandão, que é da estrela, que eu esqueci é o nome da Thor estrela de dele. É o Thor da estrela Alpha. Olha aí, Eduardo. O Thor de Fekda. Estrela Gama, Estrela Gama. O Thor de Fekda da estrela Gama. Olha isso. Aí. Que toca o martelo Mjolnir na Atena, né? Só que não é um martelo, é um machado. Ele fica chamando aquela merda de martelo. E na verdade não é um, né? São dois, né? São dois. E aquelas porras são bumerangue, é pior ainda. É uma porra do machado bumerangue, é pior ainda, mano. É, mas a Atena fez igual todo deus faz. Quando um ataque vai, ele volta, entendeu? É, pois é, mas não atingiu o cara, né? Então, não, mas ele pegou mais bacana. Mas a intenção dela não foi machucar ele, só foi levar o martelo, tá, pra lá, né, no caso. Sim, é. O bacana é que o Thor é um guerreiro de Asgard que impunha o Mjolnir, mas o nome do golpe dele é Hércules Titânico. Exatamente. E a armadura dele é uma serpente. É porque tradução é uma, das traduções, Fekda, né, é uma serpente de duas cabeças. Olha, pois é. Pois é, pois é. E é a primeira luta, né? Quem não, luta pra... ainda não. A primeira ele só luta, atacou. Ele é o primeiro atacou. Cara a lutar, não. Sim, sim, mas ainda não tinha começado a luta, né? Porque daí a Atena descobriu que tinha que a Hilda tava descongelando, porque a Hilda não tava mais rezando, tava descongelando o gelo do norte, né? Então ia alagar, ia, né, inundar o mundo todo. E aí a Atena resolveu fazer a oração no lugar da Hilda. E assim ela se isolou, né, num penhasco ali, que ela fez ali, né, e ia ficar ali até os cavaleiros derrotarem a Hilda, como eles ainda não sabiam, né. Uhum. Então eles saíram, né, aí a Hilda começou a rir, voltou pro castelo de Valhalla, né. Valhalla. Isso, Guaruhara. Voltou... Falou igual japonês ele agora, mano. Guaruhara. Valhalla. Aí ela voltou pro castelo e o Thor ficou dando front ali junto com sozinho, né, contra o Seiya e os outros cavaleiros, que no caso era o Yoga e o Shun. O Thor foi de batedor. É. E os outros voltaram pro castelo. E nisso a gente tem a primeira luta do anime, né, cara, da nova temporada aí, que é o Thor versus a Rapa ali, né? Porque foi um misto ali do Seiya. Não, na verdade foi só contra o Seiya. Não, ele deu não, golpe. Não, foi o comecinho, Edu. O comecinho, os caras tentaram atacar ele e tal, não sei o que. É. Depois que eles decidem, como sempre, não, vai na frente que eu fico aqui. Então, a saída da situação. Na verdade, eles nem tentam atacar, não, é, ué. Eles tomaram o golpe lá e o Seiya ficou em pé. Mas é que eles foram na frente e o Thor falou, beleza, vou atacar o Seiya. Só que o objetivo não era atacar o Seiya, era impedir os outros dois. E aí pegou o primeiro golpe que o Thor deu, pegou o Yoga e o Shun, e eles já ficaram inconscientes ali, não avançaram. O já derrubou os dois bêbados já. Não, peraí. Você viu o tamanho daqueles machados? Você é louco, maluco? É. E ainda com o nome de Mjolnir, é foda. É foda, né? Pois essa, é. Essa conta não fecha muito pra mim, mas tudo bem. E na luta dos dois foi foda, o Seiya apanhando como sempre e nunca cai. O Seiya é o Rock Balboa, né? Até que teve uma hora que o Seiya quase foi pro saco e o Shiryu salva ele na hora H. Ei, mas pera aí, com o escudo do dragão. Quando... Não, ele se salvou que o Seiya tava caindo. Ele passa vazado, ele tira ele da linha do golpe e tira ele pra longe. É. E na hora que o Shiryu salva o Seiya, ele revela, né, como que eles vão fazer pra derrotar a Hilda, né? Que o Mestre Ancião, que fica... dando os spoilers ali, né? O Mestre Ancião é foda nessa saga, ele dá todos os spoilers. É verdade. Falou que os cavaleiros deveriam pegar as 7 safiras de Odin. Cada cavaleiro deus tem uma safira guardiã, né? Que representa a sua estrela guardiã. Isso. E eles deveriam juntar as 7 esferas do Odin, pra conseguir... Aí eles vão juntar as 7 esferas de Odin e colocar a espada de Shenlong. Você falou... Agora que eu entendi, Não, é que eu tô falando, já pensando num comentário que eu vou fazer logo em seguida. Aí eles têm que juntar 7 safiras de Odin pra conseguir a espada Balmung. Isso, a espada de Balmung. E assim elas iriam conseguir cortar o feitiço do Anel Nibelungo. Foi isso que o Mestre Ancião disse pro Shiryu, né? Isso. E o Shiryu falou pro Seiya e assim se espalhou pra galera, porque eles são, né, uma... Uma família. Não, se espalhou pelo WhatsApp, pô. Foi pelo WhatsApp. Se espalhou pelo Cosmos. Como? Pelo Cosmos. É o Cosmos. O Cosmo App. É. E o que eu ia comentar sobre as sete safiras de Odin é o seguinte, lembro que na época eu li, provavelmente na revistinha Herói, que talvez os produtores tenham copiado as sete esferas do dragão. Que a inspiração foi as sete esferas do dragão. É, sério mesmo? É, os caras, eles sempre arranjavam uma coisinha pra dar uma tretinha, né? Enfim, mas não, a gente sabe que não tem nada a ver, porque... Não, se são sete, tem a ver. É, porque na verdade não são sete, são oito. Não, não. As safiras são sete. As safiras são sete, mano. São sete. Ah, é verdade. Então, né? E aí, alguém acha que essa luta com o Thor aí foi a mais legal de todas, não? Pra mim, não. Pra mim foi a que me deu mais surpresa por ver o Seiya apanhando daquele jeito logo no primeiro desafio, mano. Porque o Seiya apanhou pra cacete. Eu concordo, cara. Isso. Nem parecia que ele tinha evoluído, lotado, tava de armadura pois nova. Pois é, cara. A impressão que dava é que ele era mais forte que os Cavaleiros de Ouro, velho. Cara, era a impressão que tava que ele tava no torneio galáctico primeiro episódio, entendeu? Nossa, que forte! Nossa, que cosmo, que grande! Que... É porque também eles estavam um pouco arrogantes, né, cara? Tipo assim, pô, a gente batalhou nas 12 casas, a gente derrotou os Cavaleiros de Ouro, é. Então os caras chegaram tem meio, essa, né? Meio assim, a gente é meio fodão, tá ligado? É, vocês esqueceram que o Seiya... Eu vi a hora, velho, do Thor parar pro Seiya e dizer, e cadê tua armadura nova agora, pau no cu? E aí? É, vem pra cima, tá ligado? Vocês esqueceram do momento que o Seiya dá uma encaixada no Thor e leva ele lá pro alto e joga no gelo, né? Exatamente, ele dá, que a gente falou no outro cometa, episódio, né? Cavaleiros, né? Ele dá a encaixada mortal no braço do Thor. E já começa, a primeira luta do anime já começa com a encaixada mortal de Pegasus. Eu acho que essa primeira luta serve pra, tipo, cair várias coisas, né, cara? Tipo assim, eu não sou tão foda porque eu passei nas 12 casas. Os Cavaleiros Deuses também são foda. Eles são diferentes dos Cavaleiros de Ouro, mas eles também se movem na velocidade da luz, sabe? Então, nossa, agora tem guerreiros mais poderosos que os Cavaleiros de Ouro. Será que é verdade? Será que não? Pois tipo, fica um pouco aquela síndrome de Dragon Ball, né, cara? Que era o cara mais foda do universo. Sempre tem o mais forte. Aí depois o cara tem mais foda e assim vai indo, né, cara? Mas a maioria dos animes nesse estilo é assim, mano. É. Oh. E aí, o que aconteceu? Então, decorreu a luta e o Seiya, como sempre, né, consegue derrotar o Thor. Mas o que me deixou chateado foi que o Thor, apesar de estar lutando pelo mal... Não sei se ele, consciente ou inconsciente, ele só estava a favor da Hilda, porque é o que os cavaleiros fazem, protegem o seu mestre, ou mestre, o deus, enfim. Mas o Thor estava a favor. Ele era uma pessoa boa, né, cara? Porque a gente viu lá o que ele fazia, né? Ele caçava pra levar pro vilarejo, cara, lá. Todos os guerreiros ele dividia deuses, comida, na verdade, né, com eram o pessoal. Pessoas boas, saca, velho? Mais pra frente a gente vai ver que não, Edu. Cara, mesmo o... Não, mesmo, não, mesmo dando, não vai falar. Sim, mas mesmo dando a impressão que não era, você vê que, tipo, era uma pessoa boa, saca, velho? Não era uma pessoa boa, não. A gente vai debater na hora. Então tá bom. E aí termina a primeira luta, né, e o pessoal que quiser saber mais detalhes vai ter que assistir, e aí o Seiya consegue a primeira Safira de Odin e eles partem adiante, né? Aí eles decidem se separar, cada um seguir um caminho, isso. Porque assim fica mais rápido de reunir as sete safiras. As sete safiras de... Safiras, né? Que é uma safira misturada com as esferas. Quem vai falar da segunda? Bozo. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? Aí chega... Começa a segunda luta e é a luta do Shiryu. Contra Fenrir, cara, né? Contra eu acho Fenrir e Alioto da Estrela Epsilon. De todas as lutas do Shiryu, pra mim essa é a pior, velho. Porque, na moral, chega... É a pior. Chega a ser chato que é... A luta, cara, se baseia, pariu, no véio. Fenrir atacando e no Shiryu. Fenrir! Eu concordo com o Neil. Eu concordo com isso, cara. Essa luta é chata, eu cara. Nunca vi o Shiryu. E é outra que você pensa assim, caraca, cara, esse é o Shiryu mesmo? Não, não é, cara. É outro personagem, não pode, cara. Porque ele leva, cara, até por dentro do olho, cara, de tanto que ele apanha. Mas você vê o negócio, ele cara. Ele leva uma agarrada no olho, né, que o sangue fica atrapalhando ele Mas e tal. Mas o porquê? O Shiryu não tava determinado a lutar. Por quê? Até então, o que o Mestre Ancião falou pra ele? A Hilda era uma pessoa boa, ela era guardiã de Asgard, ela tá sendo dominada pelo Anel, e, tipo assim, os guerreiros deuses estão sendo enganados pela Hilda. Ele não queria lutar contra o Fenrir. Ele queria que o Fenrir, tipo assim, ô velho, acorda, cara. Tipo, a Hilda tá ali. Na verdade, Edu, eles não estão sendo enganados pela Hilda. Pro eles estão acreditando na Hilda, né? Eles seguem ela. É o que o Shiryu tá pensando. É, mas na verdade não está, né? É, eles não estão. Mas pro Shiryu eles estão sendo enganados, entendeu? Tanto que o Shiryu fica lá, Fenrir, a Hilda tá sendo enganada, vocês estão sendo enganados, não sei o quê. A Hilda está sendo controlada. É, vocês estão sendo enganados, vocês têm que acordar, não sei o quê e tal. E o Fenrir não quer saber, velho, saca? Fenrir vai lá, conta a historinha dele. Sim, Um detalhe bom do Fenrir é que o Fenrir é o Mowgli dos Cavaleiros do Zodíaco, né? É, ele foi criado pelos lobos lá, pela matilha de lobos. Uma coisa que eu achei muito interessante no Fenrir, duas coisas que eu achei interessante é a seguinte. Primeiro é que ele é o Goku. Não vá pensar que os lobos comem homens do norte. Eles não seriam capazes disso. Golpe do lobo, golpe imortal. Do lobo imortal. A voz do Goku. A segunda é que ele gosta dos lobos e não gosta dos lobos. Porque é o seguinte, se ele gosta tanto dos lobos, por que ele mandou os lobos atacar o Shiryu pro Shiryu matar os lobos? É, eu tive esse mesmo pensamento quando eu reassisti. Será que ele acha realmente que um cavaleiro, por pior que seja o cavaleiro, um lobo, vai matar o cavaleiro? É, puta, aí é pedir pra matar o lobo mesmo, cara. É, você matou os meus lobos, mas por que que tu mandou os lobos lá, caralho? Isso é a mesma pergunta. É, você matou meu lobo? Sim. Isso aí chama-se o quê? Arrogância. Saca? Pro Fenrir. Não, mas uma arrogância desse tamanho aí, mano, não existe não. Ah, e pro Fenrir existe. Primeiro, pro Fenrir, todo ser humano é um ser inferior. Ele já começa por aí. Você tem que entender a psicologia do cara. A não ser que o Shido tenha chegado pro Fenrir e meu irmão, matei o Cavaleiro de Ouro lá com um golpe só, esses caras são uns trouxas. Mas com certeza ele falou. E comparado com os outros guerreiros. Pelo Ato Cosmos. Comparado com os outros guerreiros deuses, o Fenrir eu acho que é o mais fraco, cara. É o mais fraco. Eu achei ele o mais fraco. Não, na verdade ele não é o mais fraco. Tem um guerreiro deus que confessa que é o mais fraco. Só que ele é muito foda. É, pois é, ele trabalha de outro jeito, né, Edu? Bom, enfim, e vamos pra próxima, né? Porque o Fenrir, né, era mais um cavaleiro que era uma boa pessoa, né? Era um cara lá, Mogli. Sim, foi. Sofreu com Mas infelizmente. Lá. Sofreu por causa, de seguir a pessoa ele errada. Ele era uma boa pessoa porque, ok, ele teve a família assassinada, mas toda a formação dele depois, não sei se Se baseou naquele instinto, né, cara? É, tipo... Não dá pra confiar. Ah, cara, tá pessoas, lá, tá... Ele foi olha só, o cara tá... Cresceu o cara tá vivendo na floresta. O cara tá vivendo na floresta, caçando com os lobos, não tá incomodando ninguém, não fica mandando spam no Facebook. Então é uma boa pessoa, cara. É, ué. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? E aí, a próxima... Fala aí, Nilce, a próxima batalha, lembra? É o... Como é que fala? O Merrick lá. Doidão. O Hagen de Merrick. É. Então... É o Hagen de Merrick, da estrela Beta. É o Hagen de Merrick, é o cara de fogo e de gelo, que o Yoga... Quem é que acha essa luta mais foda? Eu acho essa luta muito foda, velho. Ela é a luta mais foda da saga, velho. Não, eu não acho a mais foda. Eu acho muito boa, mas a mais foda não. 3 contra 2, a maioria democrática ganhou. É a luta mais foda do desenho. Que isso, mano? É, democracia funciona assim. Não, mas tem mais lutas fodas também. Tem. Mas essa, pra mim, é a luta mais foda do Yoga, com certeza. Eu gosto muito dessa luta. É, primeiro que o Hagen, ele tem uma relação especial com a Freya, né? Que, aparentemente, o Yoga estava pegando. Irmã da Hilda, né? Ah, tava, né, Zé? Vamos falar a verdade que tava, né? A irmã da Hilda, Depois de ter sido encostado pelo chão, ele quis se redimir, né? O que acontece em Asgard, fica em Asgard. O cara passou não sei quanto tempo congelado no gelo lá, cara. Imagina. E esse detalhe aí só fez a raiva do Hagen, né? Aumentar mais ainda. E ele acreditava que o Cisne estava manipulando a Freya. Isso, não, isso. Assim, segundo na visão dele, né? Porque ele era trouxa. Ele acreditava que a Atena e que os Cavaleiros do Zodíaco eram do mal. E eles que estavam fazendo mal. Eles que manipularam a Freya pra ficar contra a Hilda. Isso. O foda do Hagen é que ele dominava tanto fogo quanto o gelo, cara. Desde criança ele treinava numa caverna vulcânica, que foi onde eles lutaram, né? É, na verdade. Isso. E uma coisa bacana que eu achei do Hagen, que foi, tirando o Fenrir e o Thor, eu achei ele mais foda, porque ele já chegou mostrando, falando, eu sou foda, entendeu? E já vai explodindo tudo, e já vai falando, não, cara, você não é nada. Ele é o cavalo. Ele é o cavalo de 8 patas. Ele começa... 6. É. 6 patas. Olha, o Hagen... Pra mim, a luta do Hagen não foi a mais foda. Eu não acho que ele seja o cavaleiro mais foda dos deuses. Não, não. Dos deuses eu não acho. Mas a armadura do Hagen é a mais foda de todos, cara. Eu acho fantástico a armadura do Hagen. O design dela ficou muito bacana, cara. É muito legal, muito legal. E um corte de cabelo dele é o melhor, né? E a hora que vocês falam aí da luta deles ali, antes eles lutam lá na neve, na rua, né? Começa lá fora. A força congelante, né? O cosmo de ar frio. Tanto que o Hagen se deixa congelar lá, né? Tipo, recebe. E ainda fala pro Yoga, né? É. Isso, beleza. É, só pra ter a onda, essa brisinha aí e tal. E os golpes do Hagen são força congelante, né? Isso. Que é lá fora que ele usa, e o raio de fogo que é lá dentro do vulcão. Que aí já fudeu o Yoga, foi... Isso. Assim, pra ele perder, deu muito trabalho mesmo. Deu, cara. Pro Yoga. Agora, o Yoga, por incrível que pareça, não estava na mesma vibe do Shiryu e do Seiya. O Yoga parecia o Yoga, realmente, e foi uma luta muito foda. Não, véio. O Yoga tem duas partes. A princípio, ele quer abrir os olhos do Hagen também. Tá igual o Shiryu, tá se contendo e coisa. É, mas e tal. Ele liga o foda-se muito rápido. É, mano. Aí na hora que o Hagen coloca a vida da Freya em perigo... Aí o Yoga pega e toca o foda-se e fala, meu irmão, você não vai sair daqui vivo mais não. Não vai pegar a mina que eu tô pegando não, mano. Vai queimar, vai virar um espetinho, é foda. A frase marcante dessa parte aí é que ele fala bem assim, que calor. Tá muito quente. É. Tá quente demais. Ele começa a suar uma hora, né? Ele começa a suar. Virou, isso aí virou meme, né, na internet. O pessoal usa isso aí, né? Na internet. Que fala, cara, que calor. Que calor. O cara da beira do filho da puta me fala merda, mano. Mas, Spider, tem alguma coisa a falar sobre essa luta aí, Spider? Ah, não, cara. Eu só acho assim que é a luta mais foda de Yoga, tipo. Eu acho essa luta mais... Uh-huh. A mais simbólica, porque ele tem que confrontar o gelo, que é a especialidade dele. E sim. Agora você tem um cara que também usa o fogo, né, cara? Então esse contraste sim. Todo e aí envolver mais a Freya no meio e tudo mais. Eu achei que foi a primeira das lutas, eu achei que foi a mais objetiva, assim, do tipo, pancadaria. Sim. Mas assim, sem querer estragar aí a fascinação que vocês têm por essa luta, pra mim foi a luta mais... como é que eu vou dizer pra vocês, assim? Mais enganosa da saga, assim. Porque o Yoga congelou o Hagen lá no início e foi só. O primeiro ataque que ele deu no Hagen, o Hagen disse que era um ventinho de nada. E aí eles entraram pra caverna, o Yoga tomou tanto golpe, muitos golpes. Ele derrotou o Hagen com um golpe só. Os outros ele não acertou no Hagen. Mas pô... Todos o Hagen ou botou o fogo não, mas na aí, frente. Mas aí não é ser a luta enganosa. Aí é. Depende de cada cavaleiro. Se o cara tem uma resistência bosta. O cara. Ô, velho, então, o cara tomou esse. Sim, pois é, o Hagen ficou claro que ele tem uma resistência de bosta. Ele tomou um golpe dentro da caverna onde o Yoga tava morrendo já de calor. Tomou vários golpes de lava na cara. Mas se você parar e ainda pra pensar, conseguiu tipo... matar o Hagen. Mas você sabe Hagen, o que aconteceu cara. Com ele, mano? Como é que diz aquele negócio do... O quente e o frio, pô. O frio bateu no quente ali, ele sofreu o quê? Como é o nome daquele negócio que dá? Choque térmico. É, pô. Morreu do choque térmico, mano. Não, e também tem que pensar o seguinte. O Seiya vai lá, dá meteoro, queima o cosmo no limite, dá um meteoro e ganha. O Shiryu dá o colher do dragão. Aí ele último dragão o cosmo, e morre. Dá o colo do dragão lá e ganha do cara. Não, o Hyoga só conseguiu acertar. O Shiryu não ganha assim. O Shiryu só ganha depois que ele tira a armadura. É. E fica cego, né? É o cego, é isso. Ficou cego e tirou a armadura, é vitória. É certeza. Aí o negócio do Hagen. Esse golpe do Hyoga foi o golpe tudo ou nada. O Hyoga colocou o limite do cosmo dele no golpe. E, tipo assim, ô velho, se eu acertar o ganho, se eu não acertar, eu morri. Chegou no zero absoluto. E outra, o Edu, ele usou a execução aurora, não usou qualquer golpe. É, não. Ué. E tem mais um adendo aí. Ele usou a experiência que ele já tinha, entendeu? Sim. Ele falou assim, mas, gente, agora eu sei como chegar na porra do zero golpe... absoluto. Vou fazer essa merda direito, entendeu? Então, ele fez o golpe do mestre dele. Usou todo o cosmo que tinha. É, ui. Mas ele já tinha usado antes? Já. Só que ele não tinha dominado a técnica. Já tinha. Pois é, mas não usado antes contra o Hagen. Não acertou. Sim. Aí ele... Aí aquele cara... olha lá. Só olhar lá. Não lembro se ele tinha usado. Sim, ele, mas é o que eu tô te falando. Usado, ele acertou o golpe que era o tudo ou nada. Tava com o máximo do cosmo dele, cara. Assim, pra não se estender demais, é a questão que eu digo é o seguinte. O Hyoga deu dois golpes. O primeiro é desconsiderável. E o último foi o que matou o Hagen. O Hyoga tomou até golpe do Hagen nas costas, protegendo a Freya, cara. E não morreu. Choque térmico, mano. Choque térmico, o entendeu? Roda, roubado. Ganhou roubado. O Hyoga ficou igual o Mega Man ali. Baixo. O Hyoga ficou igual... Baixou o espírito de ser no Hyoga. Não, o Hyoga ficou igual o Mega Man ali, carregando a execução aurora quase um minuto, velho. Se ele não ganhasse, puta que pariu, velho. Né? Mas, o que eu acho engraçado é os caras deixarem o cara carregar essas porra, né, mano? É normal, é normal. O cara vai que parece um RPG de turno. Eu vou atacar, depois tu me ataca, velho. Pois é. Mas aí, Spider, então o Hyoga ganhou do Hagen, pegou lá a Safira de Odin, né? A Freya ficou ali chorando. Foi triste também a morte do Hagen, porque... Foi triste porque ela conviveu com ele, né, cara? Eles tinham um lance ali, né? Aparece. Ah, não achei triste, não. Achei que o caminho ficou livre pro Hyoga aloprar. Mas o Hyoga não queria. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? Padre, qual é a luta que tem depois? Acho que a próxima agora é a do Mimi, né? O Mimi de Benetton. Exato. Da estrela Eta. Começa com o Shun chegando lá de boa, ouvindo a música da harpa do Mimi tocando. Ele é atraído igual um frango, mano, pra esse negócio. É. Aí ele chega lá, conversa com o Mimi de boa, a corrente não sente perigo no Mimi. O Shun não sabe, tipo assim, o Mimi deve ser uma pessoa de boa, cara. Você até acha que nem vai ter luta, né, Edu? É, oi, você vai, pô, os dois vão entrar num consenso ali e vai ficar de boa. Eu acho que é um encontro, né? É, ó, e quando vê o Mimi pega, de repente dá aquele olhar ali de morreu. Saca? Toca a harpa dele ali e já tola um ataque no Shun que fuzila com o Shun. Aí o Shun... Mas o interessante é que o Shun, tanto o Shun quanto a corrente, né, que a corrente percebe o inimigo, não percebem que o Mimi quer matar ele, né? Sim, não sentem maldade no Mimi. Edu? Maldade nenhuma. Edu, você esqueceu que o Mimi faz clone dele mesmo. É ilusão, né, cara? Ele faz um monte de clone, aí ele fica dando corrente de Andrômeda no nada. Tu sabe como é que se chama o nome desse poder, ou não, Nilson? Não é dessa porcaria de Naruto, não. Vem, não. Não, não, não. Eu sei o nome. Alguém quer saber o nome do poder? É mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi only mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi sexy mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi only mi mi. Vai tomar nesse butico. Caraca, essa você foi o cara. Sabe aquele cara que prega o banco da Praça Nossa? Você é esse cara. Ele é o carpinteiro que faz a madeira do banco, tá ligado? Caraca, cara. Essa piada é nível porque o mar é azul, mano. Né, cara? Aí, a luta vai desembolando um pouco. O Shun lá percebe que não adianta, que a corrente não sente maldade no Mimi, que o Mimi não demonstra sentimento nenhum. O que, que o Shun faz? Cara, o Shun faz a melhor coisa que ele já fez em todo o desenho, velho. Ele tira a armadura bancando uma de Shiryu, saca? Incorpora uma de Seiya, que tipo assim, agora você vai tomar meu melhor golpe. Aí ele dá o Tempestade Nebulosa, que ele queima todo o cosmo que ele tem, inclusive dá a impressão que ele queima até a própria essência vital pra poder usar o golpe. Saca? Que susto, eu achei que você ia falar que ele queima outra coisa. Jesus! Ai, pensei que ele ia queimar a corrente redonda de Andrômeda dele. Foi mais rápido que eu. Foi foda, mano. Essa veio na velocidade da luz. Mas aí o Mimi sacaneou, né? Sacaneou, cara, porque ele usa o fio da harpa pra poder conter o golpe. Ele se prende com o fio da harpa. Exatamente. Sobrevive ao golpe e dá o tipo Hacken imortal no Shun. Prende o Shun com o Hacken e fala, ó, tchau, Shun. E começa rolou, a tocar. Rolou, rolou uma pegadinha do malandro aí, né, cara? A verdade é essa, né? Ele contou o Mimi. Ai, ai, ai. Aí quando ele vai morrer, quem aparece? Silvio Santos? Aí. Chega o Ikki de Fênix pra lutar contra o Mimi, cara. Ei, uma mas das eu vou melhores dizer, o Ikki levou um pau da porra, velho. Uma das melhores lutas. É o seguinte, do essa é a melhor luta da saga pra mim. É a do Ikki com o Mimi. Essa luta muito é foda, muito cara. Foda, cara. Muito foda. O que chocou a gente é porque geralmente quando o Ikki chega, diz pronto, agora ele vai botar pra fuder e tal. E demorou pra caralho. Ele deu um trabalho. Mas o Mimi deu muito mas trabalho por quê? O Ikki chegou lutando contra o Mimi e tal. E o Ikki estranhou. Falou, pô, você é um cara muito estranho. Seu cosmo é muito estranho. Aí o que o Ikki fez? Não, toma um golpe fantasma de Fênix. Só que em vez do golpe matar o Mimi, o que que o golpe fantasma de Fênix fez? Ele abriu a mente. Despertou, ele, né? Destruiu o bloqueio mental que o Mimi criou dentro da mente dele pra depois de tudo que aconteceu lá. Que o Mimi matou o Fouken, que era o pai adotivo dele, porque o Mimi acreditava que o Fouken tinha matado os pais dele, de verdade. Aí ele cresceu com essa coisa de vingança, de querer matar o Fouken, de não aceitar o Fouken e tal, até matar ele e bloquear por completo todos os sentimentos que ele tinha e, tipo, se tornar uma pessoa... Um verdadeiro sociopata, saca? Uma pessoa sem sentimentos. Oh, mas, oh, Felipe, eles os dois brigaram, os dois, o Ikki e o Mimi ficaram ali lutando muito tempo, porque também os dois são muito pare o poder dos dois. Você vê? É, ué, porque quando o Ikki fez isso e destruiu o bloqueio, o poder total do Mimi veio à tona, velho. A corrente do Shun, de repente, levantou. Ficou em estado de alerta extremo, que até o Shun ficou com medo. O cosmo do Mimi cresceu de uma forma violenta, ficou brutal. Falou, pronto, agora fudeu. Aí, então, foi não, foda então, mesmo. Então, foi foda. Tudo cresceu ali. Não foi só a corrente do Shun que ele meu irmão. E foi nessa hora aí que o Ikki falou bem assim, agora você tá no cosmo de me enfrentar nível a nível. Isso. Aí rola uma... É como sempre o Ikki Starra, né? Só que é seu Starra. Aí rola uma das melhores lutas do Ikki. É muito isso. Pau a pau a luta. O Ikki suando muito consegue detonar o Mimi. Aí o Ikki acaba a luta. É, até onde pra todo mundo ali que tá no anime acham que eles se mataram, né? Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. Não, é. Pois é. Mas no é logo após vida, a luta, né, não? O Ikki já levanta? Não, o Ikki fica ali caído como se os dois tivessem morrido. Isso. Tanto que o Siegfried fala isso pro Oberich depois. Isso é porque eu me lembro, mas depois rola uma cena então, do Ikki levantando, virando pro Shun e falando assim, Shun. Não, na hora o Shun chega e ele fala, ó, vai salvar a Athena, e aí o Shun sai e ele plum, blum. Ah, aí dá um golpe nos dois, aí se fode os dois. Fala alguma coisa pro Mimi e blum, capota. Pode crer, é verdade, é verdade. Mas aí todo mundo que assistia essa porra já sabia, o Ikki morreu, daqui a pouco ele renasce no vulcão. É a Fênix, velho. É a Fênix. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? E aí depois vem uma das outras lutas que eu acho uma das mais fodas, que é do Shiryu com... Não, aliás, é o Alberich. O Seiya. De... O Seiya chega pra lutar com... Na verdade, nem é o Seiya. É a Marin. Também não é o Seiya. É a Marin. A Marin chega do nada com um recado lá do santuário, né? É isso. Você está ali... Pra lutar... E ela encontra com o Alberich de Ametista, isso, da Estrela Delta. É. Fala, Nilson. Você tá ligado que o Alberich foi o primeiro emo de 1987, né? Olha o cabelinho dele. Olha o cabelinho, cara, dele jogado em cima do olho. Aquele é o primeiro emo, foi ele. É, Alberich de merengue, né? De merengue, é? Não, Alberich de... No desenho, é Alberich de Ametista. Só que o nome... Da Estrela Delta. Isso. Coraça. Só que o nome do monstro da Estrela Delta é Megrez. Megrez. Mas a tradução não diz Megrez, não, mano. Não. Não, ela traduziu como Ametista. Não, mas o significado do Megrez é, em árabe, é raiz da cauda. Eita, porra. Vocês estão muito informados pra mim, cara. Vou deixar... Caraca. Ah, e em japonês, Megrez quer dizer Megrez mesmo. O Alberich é o mais foda de todos os guerreiros deuses, cara. Exato, porque ele é um cara que luta, ele não luta nem com a força, nem com a técnica, ele luta com a inteligência, cara. E o Alberich, cara, ele conseguiu uma façanha que nenhum dos outros guerreiros deuses conseguiu. Isso. O Alberich, então, ele pega a Marin, né, a Marin que tava vindo pra falar com o Seiya pra dizer o que aconteceu de verdade na casa de touro, né, o Edu? Isso. E aí, encontra o Alberich, luta com o Alberich usa a couraça ametista na Marin, que nada mais é que trancar ela como se fosse uma ametista mesmo, uma pedra, um brilhante. É a versão ametista da esquife de gelo do Camus. Exatamente. Isso. Só que eu me lembro de uma coisa, eu assisti recentemente agora, na versão redublada pro Cartoon Network. E eu me lembro que na versão clássica da Manchete, ele falava escudo ametista. É, ele falava nesse, escudo ametista. Exatamente, e nesse ele fala couraça ametista. Mas é o certo, couraça ametista é o certo, pô. Sim, óbvio. Por que mas é o certo? É, mas não, eu estranhei... O certo é a Manchete. Aí, olha só, aí vem uma parte curiosa agora do anime. Depois que ele derrota a Marin fica presa lá, mais pra frente, o Alberich encontra o Seiya. Nisso, o Seiya tá ali lutando com ele, não sei o que, e aí o Alberich, você não quer salvar os seus amigos, não sei o que, e corre pra floresta, e nisso o Seiya grita assim, quem? A Marin? Como assim, cara? Como é que ele sabia que a Marin tava ali? What Cosmos de novo, não, meu velho. Não, o Seiya tinha pressentido o Cosmo da Marin. Eu achei que o Seiya tinha pressentido o perigo e o caos, mano. Aí ele, o que acontece, ele também prende o Seiya numa couraça ametista, né? Isso. E logo depois chega o Hyoga. Só que o Hyoga ele não tranca no escudo ametista porque o Shiryu chega na última hora, né? O Hyoga tava bem detonado por causa da luta do Hagen lá, né? E o Alberich ainda tava sacaneando que ele tava usando a espada de fogo contra o Hyoga. Isso, mais essa ainda. Ah, uma coisa que eu anotei aqui pra falar... Que o Hyoga, na luta com o Alberich, ele faz uma coisa completamente idiota, cara. Ele poderia ter morrido. Não morreu porque o Alberich é um idiota também. Vacilou. É. O Hyoga dá aquele golpe de congelar as pernas, vocês lembram? Uh-huh. Lembro. Ele usou contra o Dócrates. Contra o Dócrates. Porra, eu acho que ele não entendeu bem a ideia do golpe, né? O mestre dele foi bem claro. Você usa isso contra... inimigos muito grandes, onde as pernas são o seu ponto fraco. Porra, o Alberich é menor do que ele até, inclusive. O Alberich tava com uma espada, cara, na mão. Ele poderia ter metido a espada, ter cortado a cabeça do Hyoga fora. Ele só encostou nas costas do Hyoga, porque se ele quisesse, poderia ter degolado o Hyoga. E ele congelando os pés do... Que idiota, cara. Aí o Alberich foi lá, encostou a espada num pé, encostou no outro, descongelou. O Hyoga já tava quase morto ali. A intenção do Hyoga era congelar o Alberich inteiro rápido, não era não? Eu não lembro se ele não tinha... Se ele queria congelar a porra do carinha direto, porque ele não joga o golpe dele, pô. Mas o Alberich tava parando o golpe na espada. Edu, aquele golpe é pra congelar as pernas. Então, mas aí o cara pensou, pô, se pra mim congelar as pernas de um cara, tipo, as pernas do cara é o Alberich inteiro. Se eu consigo congelar as pernas do cara, talvez eu consiga congelar o cara inteiro rápido. Só que ele deveria ter começado pela cabeça do Alberich, né, velho? Tipo, pega na cabeça do cara e congela ali, ó. Tinha que ter dado uma coxada congelante mortal, não é? Uma coxada congelante mortal, exatamente. É, o Sub-Zero nunca vacilou. Toda vez ele pega e mata o cara logo. Agora é, o cara quer só as pernas. Podia ter dado. Como é que é que o golpe, o Felipe? Gelinho. Então, na hora que ele vai dar a couraça ametista no Yoga, o Shiryu chega. E aí entra aquela parte que o Edu falou. O Oberishi derrotou 3 cavaleiros, sendo 2 dos de bronze. É, coisa que o Thor e o Hagen, sozinho contra cada um, ninguém... não conseguiram. Também não vem não, velho. Na saga todinha, ninguém conseguiu derrotar um cavaleiro. Exatamente. Mas os caras, os outros primeiros, foram as primeiras lutas, por exemplo. Siegfried, esses dois que vocês falaram. O Siegfried também consegue. Não, sim. Beleza. O Siegfried derrotou quem? O Siegfried. Todo mundo, quase. Só o Shiryu que ficou em pé contra o Siegfried. Matava todo mundo na capa da gaita também, pô. Sim. É, mas ele derrotou. Todo mundo chegou ali, pois tipo assim, só pra cair. Mas ele foi o cara que deu não, o sopro. Assim, Eduardo, derrotou, não. Porque todos eles estavam vivos e até, né, deram energia pro Seiya depois. Ah, mas aí então, a Marin e o Yoga estão vivos. Não, mas a Marin e o Seiya estão vivos porque o Shiryu derrotou coisa. Senão Shiryu derrotou preso, quem? Senão eles estavam presos na ametista até então. Ah, sim, é verdade. Igual o Yoga. Se o Yoga só tá vivo porque o Shiryu cortou o gelo. Mas enfim. Então, o Shiryu chega e aí tem o dilema aquele, né, que pra mim durou uma eternidade, né? Que o Oberishi, além do escudo da couraça ametista, que o Shiryu defende com o escudo do dragão, ele tem o golpe da natureza. Unidade da natureza. Unidade da natureza. É, que se o Shiryu se mexe, a floresta, né, os galhos das árvores, coisa, ataca o Shiryu. E aí o Mestre Ancião dá spoiler lá, contando uma história lá dele, né, de quando ele... enfrentou o Oberishi lá dos Antigas. Exatamente, quando o Mestre Ancião enfrentou um ancestral do Oberishi, né, e ele falou, ele mencionou isso, que o ancestral dele deixou relatos nessa luta aí. E uma coisa muito curiosa é que esse Doku que aparece, ele não é igual ao Doku tanto do Lost Canvas, quanto o que aparece na saga de Hades. Ele é parecido com o Shiryu. É o multiverso da DC. É, ele é polimórfico, cara. Ele é parecido com o Shiryu, cara. Eu achei legal. Eu queria que esse... Hein, ô Eduardo, mas tu não acha que seria mais legal se fosse aquele ali? Velho, mas eu achei bacana a sacadinha do tigre e dragão, saca, que eles fizeram. Eu também achei, mano. Saca. Então tá bom. Então, finalmente, depois de passar um tempo ali, o Shiryu descobriu o que ele tinha que fazer pra derrotar o Oberishi ou qualquer outro cavaleiro, não importa quem, né? Qual é o golpe favorito do Shiryu? Tirar a armadura. Sempre, né, cara? Tirou a armadura... E aí o Oberishi resolveu usar a couraça ametista que, né, aí o Shiryu teria a condição de se mexer pra atacar e ele venceu o Oberishi, o pior de todos os cavaleiros deuses, pra mim, da saga, né? O mais... Se não fosse o Shiryu... O mais malévola. É. E aí derrotou porque ele era tão pilantra que ele queria juntar as esferas pra ele, né, e pegar a armadura. É, não, ele queria juntar as esferas pra chamar o dragão. Toma! queria pegar as safiras lá, com as safiras. As safiras. E queria roubar o mundo no lugar de Hilda, queria governar o mundo no lugar exatamente da Hilda, né? Ele queria matar Hilda, inclusive. Isso, ele queria matar, era o objetivo dele. Por isso, Eduardo, agora eu quero que tu me diga por que tu acha que ele era uma boa pessoa. Cara, é mesmo. Mas não chegou nem a passar, mostrar o passado dele, que ele era uma boa pessoa, sofrida e ficou mal, não. Não mostrou porque isso não existiu. Ele era rico, ele era da ele era um nobre. É, velho. Esqueceu? É. Ele era o único vilão que teve na série. É, ele sempre foi um que serviu todos os mestres ali, os líderes ali de Asgard ali, entendeu? Ele sempre foi da alta cúpula e ele queria o poder pra ele, entendeu? E ele queria matar a Hilda, ele disse que ia juntar as esferas, ia pegar a espada e ia matar a Hilda e ia dominar o mundo. Viu como não é todos que eram boas pessoas? Agora chupa a do Team Blue agora. Agora é o Team Blue. Recebeu um Power Geyser nível 3, hein? Olha aí. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? E aí, Nilce, lembra o que aconteceu na luta com o Shida? Sim, eu começo a lutar com o Shun, O Shun fica mostrando a Safira, fala que tem as duas, o Seiya também. É, o Seiya e o Yoda começa a lutar com... O Yoda, puta que pariu, a galera tá bem. Yoga, pô, Jedi. Yoga. O Seiya e o Yoda, eu disse, porra, luta Jedi. Bom, daí, que nem o Nilson tá falando, o Shun decide ficar pra lutar com o Shido e manda o Seiya e o Yoga pra frente pra, né, pra pegar a Hilda. Isso. O interessante é que ele não deu as esferas pra outra coisa, não sei por quê. Porque ele tava com as Safiras. Aí, por que ele não deu as Safiras? Aí logo depois... Ah, as Safiras eu não sei, as esferas é porque ele não tinha. Pois é, mas por que ele não deu as Safiras pro Seiya levar? Aí logo depois parece a China correndo no... Tu tá pulando, Nilson. Que é isso, não, mano? Não, tô pulando não. Tá pulando, Nilson. Tô pulando não. Tá pulando. Pulando não. Tá pulando. Ele ficou não. triste do Yoga embora. Ele não, não, não, não. Assim, aparece a China correndo na neve, na neve. Ah, tá vendo? Desculpa. Aí. Tudo bem. Vai, fala. Ela... Chupa agora do Nilson. Aparece a China correndo na neve, com um capote... Aí depois aparece a cena da Marin lá no santuário e o Aldebaran numa cama todo pocado. Aí aparece isso. De novo. Só que nisso ela tá pensando, né, no caso. Isso. Aí ela encontra a Marin ali na floresta, sim, né? As duas. E aí a Marin fala pra ela que, né, o que aconteceu com o Aldebaran lá, né? Pra ela avisar, sim, pro Seiya. E aí a China sai pra dentro do castelo pra avisar o Seiya. Sai pra dentro do castelo. sai dali pra entrar no castelo. O professor de gramática agora tá foda. Tá foda. Não, mano, mas é porque tem um negócio que não dá pra... Não dá, tem umas coisas que... Aí depois volta pra... Pera aí, ô Felipe, deixa eu me desligar aqui. Aí depois volta pra luta do Shun com o Shido de novo. Exatamente. E aí o Shun, né, viu que não consegue derrotar o Shido, e o que que ele faz? Tira a armadura de novo. Pra vocês dar... dizer, chamava Ikki. E aí ele começou a dar a tempestade nebulosa no Shido, né, e bem na hora... Não, calma aí, vocês estão esquecendo uma coisa. Que fala. Na hora que ele cai lá e que fica todo quebrado, que o Shido acerta ele, aparece o Shun como pensamento e fala bem assim... o Shun não, o Ikki. Aparece o Ikki e fala bem assim: vai abandonar o C e os outros, amigo, a deusa Atena. Aí ele fala bem assim: levante-se e lute como homem. Caralho, bicho, eu ri demais quando eu vi. Pô, o Shun tinha que ganhar de alguém, né, velho? Caralho. E aí, Spider, agora tu vai entender por que que são oito, Spider. Se tu não lembra, tu vai não lembrar agora. Não lembro mesmo, cara. Pois é, na hora que o Shun dá a tempestade nebulosa no Shido, ele mata o Shido. Teoricamente, ele acabou com o Shido. Só que nisso, vai acontecer com o Shun a mesma coisa que aconteceu com o Aldebaran. O Shun toma um golpe de oportunidade. Tchã! A estrela gêmea da estrela do Shido, que é... Qual é que é a estrela, o Eduardo? É Alcor. Alcor é, oh, que a estrela, é, o... é Estrela Zeta, Estrela Zeta. A Estrela Zeta, não. Que é a estrela gêmea, né, do Shido, que, e é um outro cavaleiro deus que deu um golpe no Aldebaran pelas costas e aí o Shido conseguiu acertar ele. E esse é o Bado. Bado de Alcor. É o Bado de Alcor. E ele dá um golpe também no Shun, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que a China tira, bem na hora a China se bota na frente do Shun. E defende o golpe. Só que ele... O Bado, ele é da mesma estrela que o Shido, a estrela Zeta. Isso. Porque, na verdade... É uma estrela gêmea. É uma estrela, gêmea, né? Isso. E os dois são irmãos gêmeos também. Também. E a armadura dele é igualzinha a outra, só que branca. Só que ele é mais... Preto ou branco? É, mais... é cinza. Só que ele é mais poderoso que o Shido, tá, cara? Ele é o Ikki do Shido. Certo. Eu tô dizendo da armadura, mano. Eu tô falando que ele é mais poderoso que o Shido. Eu acho ele mais poderoso também. Eu acho também. E aí, o Ricardo, lembrou agora? Lembrei, cara. Lembrei que tinha um cavaleiro irmão, que tinha uma estrela isso, irmã. Isso, aí conta que é aquela, a historinha que lá. Que é aquela estrela que não aparece, ela fica ali nos bastidores. Isso. Ali. E aí o que aconteceu? Ele conta a história dos dois irmãos, né, que é o Shido e o Bado, que lá no norte, né, em Asgard, é um mau agouro, né, quando se tem um gêmeos, né, filhos gêmeos. Então... Eles têm que optar por um dos filhos, né? Casualmente, aleatoriamente ele foi o Shido, e o outro foi abandonado, né? E aí cresceu, ele cresceu, foi adotado por camponeses, eu acho, se não me engano, enfim, e eles se encontraram na juventude. E aí eles, cada um seguiu seu caminho, coisa e tal, e ele acabou sendo um cavaleiro deus também, só que seguidor, né, tem que ficar escondido na sombra, a sombra do irmão. Fala, ele fala com a Hilda diz que ele tem que ficar escondido, que ele não pode se mostrar, e que se o Shido for derrotado, ele pode assumir o lugar como aí guerreiro na, deus. Estrela Zeta. Aí na hora que ele vai matar o Shun, quem aparece? Foi o que eu falei, a China se bota na frente bem na hora. Aí, ah não, sim, quando o Bado vai matar isso, o Shun, né? Quem aparece? Aí aparece. Aí é a luta de irmão contra irmão. É, mas o Shun já tinha ganhado do Shido. Já tinha ganhado do Shido. É, moralmente ele mas já tinha ganhado. Mas o Shun tinha que ganhar de alguém, né, mano? Não tinha ganho de ninguém ainda. Pois é, pois é. E aí é outra luta foda, né? Que é a do Shun, do Ikki com o Bado, né? Ô, véi, se você parar pra perceber, qual luta do Ikki não é foda, mano? Todas. Não, a dele eu com vou te falar o, qual. É isso foi. Que eu ia falar agora, a luta com os. É. Pronto. Mas por que quem tava destinado a ganhar daquela porra? Como sempre. Lógico, lógico. Como não, sempre. Mas não, mas não ganhou? É, não ganhou, quem chegou foi só. Eu vou contar não, porque vai ser daqui a depois. Pouco. Então, né, daí o Bado e o Shu e o Shiryu. O Bado e o Ikki lutam ali, né? Toma o golpe fantasma lá e coisa e tal. Toma, né, Eduardo? Eu não lembro agora de cabeça se tomou o golpe fantasma. Tomou, acho que tomou. Tomou. E aí ele, o Ikki abriu a mente dele, falou pra ele que ele gostava do irmão, enfim, depois ele. Do nada, o Shido se levanta e dá uma coxada, só que não mortal, né? Dá uma coxada no Ikki, né? O Ikki nem se mexe, diz, ai, eu não vou mexer, tá? Ai, que delícia, não vou mexer. Ah, que delícia, cara. E fica parado ali, ó, Shido, ó, Bado, nem vou me mexer, não sei o quê. E aí o Shido fala que ele, os pais nunca esqueceram ele, que bababá, e algo que o Bado não sabia, né? E nisso o Bado não ataca o Ikki, né? Não ataca, ele resolve não atacar e o Shido acaba morrendo. E aí eles vão embora. E ele vai embora, ele pega o Shido e vai embora. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? Então, Eduardo, logo depois disso, né? Já tendo 6 safiras de Odin, o que acontece? Os cavaleiros vão praticamente todo mundo, todos juntos, de encontro a Hilda. Aí quando eles chegam lá, tá a Hilda e o último guardião dela, que é o Siegfried de Dub, da Estrela Alpha. Isso. Que é o mais poderoso, né? O mais poderoso de todos os guerreiros deuses. Esse aí, realmente, o bicho é sinistro, cara. Ele é tão foda que mostra, inclusive, a mitologia do guerreiro que... Siegfried, né? Isso, que foi o guerreiro que matou o dragão Fafnir. Isso, e se banhou no sangue do dragão. Só que... E se tornou imortal. Isso. Só que tu deixa pra depois. É. E aí, Spider, tu lembra dessa luta? Cara, o que eu lembro é que é o Seiya chegando pra lutar com o Siegfried. Isso. E... Tomando aquele couro, né? Tomou todas, né? Apanhou todas. Apanhou que nem cachorro. E tá todo... E nisso, apanhou todo mundo. Apanha todo mundo, né? Apanha todo mundo, mas ele naquele esquema de quanto mais apanho, mais fico forte, né, cara? O Siegfried tá lá imponente, concentrado, e o Seiya já tá ali tremendinho e tudo mais. Aí... Mas o Seiya, você quer dizer que o Seiya é um saiyajin, então? Coitado, o Seiya tem que comer muito feijão pra ser um mini saiyajin ainda. Mas quanto mais ele apanha, mais ele fica forte, mano. Depois... virar super saiyajin, o que que tem isso aí a virar também? Aí, ó, depois o Ikki... Ó, o Spider não tá por dentro. É. Não me dê spoiler do super, porque eu não vi o super ainda. Nem veja, porque é uma bosta. Não, mano. Não é não. É uma bosta, é uma bosta. É uma bosta, sim. Não é não. É uma bosta, mano, vai te arrombar. Não é não. Tá bom, vamos pra Cavaleiros. Segue. Então daí, Spider? Então daí... O Seiya tá lá, tal, todo mundo no chão, a Athena já tá nas últimas, o cosmo dela já não tá tudo aquilo, né, cara? É mesmo, né, cara? A Athena tá lá até agora, sofrendo. Tomando vento frio, sofrendo. Tá sofrendo, o cosmo dela já tá começando a dar umas falhadas já. Porque, como sempre, ela se coloca em uma posição que ou os cavaleiros ganham em determinado tempo ou foda-se. É, exatamente. Aí o Seiya reúne o pouco de força que ele tem, a Athena... começa a falar com todos os outros cosmos, todos os outros cosmos começam a concentrar no Seiya. Tanto que nessa hora aparece uma imagem bem bacana de fundo, que são todas as... Isso. Né? Pegas, o dragão, Atena, todo as mundo. As constelações. É. E o Seiya queimando o cosmos, solta um meteoro e consegue atingir o Siegfried. É, mas tu pulou uma parte muito importante aí. Qual parte? Qual parte? Eduardo, quer falar? Tá se lambendo aí pra falar? Não, pode falar. Oxe. Eu deixo pra você. Ok. A mitologia do guerreiro Siegfried é a seguinte. Depois que ele derrotou o dragão, ele se banhou no sangue. Quem conta isso é o Shiryu. Né? Provavelmente o mestre ancião falou pra ele. Pra variar, ele não, né? Shiryu se lembrou. Ele tava, então essa luta eu assisti. Ah, ok. Então ele se banhou no sangue do dragão, só que nisso uma folha de árvore se caiu. Cobreu. Bem em cima do corpo do Siegfried, nas costas, no lado contrário do coração. Ah, na altura, verdade. Do coração. Na altura, exatamente. Do coração. Exatamente. Fica o coração, isso. Lado oposto, verdade. Pelas costas. Verdade. Nisso, o Shiryu chega pra lutar com o Siegfried. E ele lembra desse ponto fraco, que é o mesmo dele. Isso, ele lembra da lenda, que é o ponto fraco é o mesmo da lenda, isso. E pensa, pô, se ele tiver o mesmo ponto fraco que o guerreiro da lenda... Isso. Então, o que acontece? O Shiryu queima todo o cosmo dele e acerta justamente o ponto da folha, que foi assim que o guerreiro Siegfried foi morto, né? O da lenda lá foi morto quando alguém que tinha inveja dos poderes, das conquistas dele, dos tesouros dele, acertou uma lança bem onde estava a marca da folha, que era o único ponto fraco dele. Esse bicho lembra um pouco a história de Aquiles, né, velho? Exatamente, é exatamente a mesma coisa. É o equivalente. Isso. E aí o Shiryu dá o cólera do dragão junto com o Siegfried, os dois se acertam, só que o Shiryu acerta o ponto fraco do Siegfried, e o Siegfried diz bem assim, ah, você acha que me derrotou, não sei o que, você apenas quebrou, tocou na minha armadura, assim. Ele fala. Exatamente. Aí o Shiryu aponta o dedo, essa cena é clássica, que eu lembro dela, não de agora, eu lembro da outra vez. Magnífico, Shiryu. Mas o seu cólera do dragão mal tocou o meu coração. A armadura dos deuses protegeu você. Isso é o bastante. Posso dizer que cumpri a minha missão. Como assim? Certamente... Eu não poderia derrotar você, mas com o poder que me resta, pude mostrar ao Seiya o lugar onde fica seu ponto fraco. Seiya, você é o único que pode salvar a Atena. Eu conto com você. Shiryu! Puta que pariu, né? E o Seiya, né, lembrou da luta dele com o Shiryu. Foi lá, fez exatamente o que o Spider falou e acertou o Siegfried, que varou ele de fora a fora, né? Ferrou com ele. Só que mesmo assim o Siegfried não morreu, né? Porque ele era foda, mano. Ele era foda. Era foda, não, era e foda. Antes disso, o Ikki toma um cacete que eu nunca vi na minha vida, bicho. Não, mas o Spider já falou, todos já tomaram todo cacete. Todo mundo tomou um não, cacete. Mas todo mundo apanhou. Todo mundo... Mas o Ikki não é normal tomar um cacete. Peraí, é isso que eu ia falar. Todo mundo tomou... É, mas ele tava fudido. Todo mundo ele tava tomou fudido cacete, lá com a luta do mas Mimi. O Ikki foi o que mais apanhou do Siegfried. É, mas o Ikki tem essa de apanhar sempre no último, né? Porque lá com o Saga ele também apanhou pra burra, lembra? É, ele também tomou uma surra federal. Mas é porque, de acordo com as histórias, né? O Ikki sempre pega os personagens mais poderosos pra lutar em relação isso, a... Isso, aí ele chega tipo, fudido no do último. Do Saga ele chegou fudido porque ele pegou o Shaka, meu amigo. Aquilo ali é uma imoralidade daquela luta também, mano. Bom, e o que acontece, na hora o Siegfried se dá conta que realmente a Hilda tá indo pro mau caminho e coisa e tal. E nisso surge. Surge um, né, um cara aí... que se diz muito poderoso, né? Que é o... Sorento de Sirene. Que é um cavaleiro marina, né? E eu vou dizer, eu tinha esse boneco. Que eu sou rica! Tava demorando. Fala a novidade. Tinha esse boneco, mano, e era foda. Bonito. Olha aí. Os cavaleiros em relação... Acho que eram os mais bonitos da época da gente, assim. Eram os cavaleiros dos generais marinos. E o que acontece? O Sorento começa a criticar a Hilda, que ela tem que derrotar, que não sei o que. A Hilda quer se meter. Aí o Siegfried fica puto. E o Sorento revela tudo que tá rolando. Isso. Revela. E o o Siegfried se dá conta, né, que a Hilda está sendo controlada pelo Poseidon, que foi o Poseidon, aquela entidade que a gente falou no começo lá. Poseidon, isso. Que pra quem não sabe, da mitologia grega, é o deus dos mares, isso. Né? Isso, isso. E ele que botou o anel na Hilda, tá controlando a Hilda, e o Siegfried, né, como é um cavaleiro, uma pessoa do bem, ele se revoltou contra aquilo e ele resolveu atacar o Sorento, né? Sim. Antes disso, ele como ele tá acordado e tomou conta de tudo, ele pega a safira dele, arranca a safira e dá pro Seiya, né, cara? Isso. Exatamente. Aí ele vai lá e dá a terceira encoxada mortal da saga. Que... Não, primeiro ele tá indo pra atacar, né, e o Sorento tocando a flauta. Ah, é verdade. Flauta. Aí ele vai e perfura os próprios tímpanos. Ele tampa os ouvidos, aí o Sorento diz, não adianta tampar os ouvidos. Sim. Mas aí... O legal é que o Siegfried é bem chupinhado do Shiryu, né, cara? Ele chupinhou. Mas ele é um dragão, cara. Ele é também um dragão. Pois é, justamente. Justamente. Pois é. E aí o que acontece? Ele tampa os ouvidos. Aí o Sorento diz, você acha que vai se livrar do poder da flauta apenas tampando os ouvidos? Aí ele, então tá. Então ele vai lá e... Perfura os ouvidos, né, cara? Que é isso, perfura mano. Os tímpanos. Ele vai lá e... Eu pensei que era outra coisa. Não, se cagou todo... E depois que ele cagou todo, ele falou, pô, agora eu tenho que furar o tímpano pra não ouvir a galera me zoando. Aí ele furou ali pra não aguentar a zoeira, entendeu? Aí ele perfura os tímpanos, né, cara, e se dá conta que não adianta, porque o poder da flauta entra direto na vibração, vibra o cérebro da pessoa, né? Que foda, né, cara? Puta que pariu. Já pensou se o escudo da Medusa entrasse direto no cérebro também? O Shiryu tava fudido. Mas, teoricamente, a onda sonora faz isso mesmo. Ela... Exatamente. Ela vibra os ouvidos, né? Os tímpanos mandam o sinal pro cérebro e o cérebro interpreta. Isso. Só que a flauta é tão foda que ela manda direto no cérebro. A onda já atravessa o corpo. Exatamente. Então, aí o Siegfried, como último recurso, ele dá a encoxada mortal, só que pela frente, né? No Sorento, né? E aí leva o Sorento lá pra cima e termina assim, né? Pra gente, termina assim, né? E o Siegfried, mais um cavaleiro aí que morre, se sacrificou, né? Pelo bem aí, dando a safira de Odin pro... Até quando a gente vai falar esfera nessa porra? Uhum. Eu acho que é um cast agora. De Dragon Ball. Isso aí, eu acho que é premissa pra um cast de Dragon Ball. Acaba será? Agora. Sabe por quê? Será? Né? Aí o Seiya reúne as sete saferas de Odin ali, invoca o Shenlong, traz... Aí ele, quando o Shenlong aparece, ele pede, me dê a espada de Balmung, por favor. Não, legal é ele implorando pro Odin, por favor, Odin. E o Odin não faz nada, né? Aí a Hilda derruba ele lá. Muito foda essa parte, cara, do Odin conversando com o Sei e coisa. Muito aí que ele, foda, ele muito veste legal, a armadura, cara, de Odin, porra. Exatamente, veste a armadura de Odin e pega a espada Balmung, né? E aí o Odin conversando com ele, depois que ele tenta atacar a Hilda, não ataca, porque se ele mata a Hilda, fode com tudo. Aí o Odin, não... Vai, pode confiar, vai, tá, com certeza, vai na firmeza. Confia e vai, segura na mão de Deus, Odin, e vai. É, fecha os olhos e vai. Pegasus, segure a espada Balmung com coragem e quebre o poder mágico de Poseidon. O destino deste mundo está nas suas mãos neste momento. Você não deve hesitar, acredite. Vamos lá, Pegasus! Vamos lá! Obrigado, Odin. E ele ataca e realmente, ele só tira o anel. A Hilda desce lá todas aquelas escadas. Em tudo que eles fizeram assim, um dia todo, ela desce em 5 minutos, chega até lá na Atena lá. Muito legal a parte que ela levanta a espada. Mas é que daí entra a velocidade da luz, né? É, exatamente. Pois é, ela é deusa também, né? É, esqueci. Não, ela não é uma deusa. Tá acontecendo. Ela é a representante de Odin na Terra. Exatamente. Mas enfim, a parte dela rezando e falando é muito legal. Ela lembrando dos cavaleiros deuses. Muito bom, muito emocionante essa parte. E daí todos eles se reúnem lá perto da Atena, né? Todo mundo faceiro e feliz. Quando de repente vem uma onda e... Leva a Atena embora, e o que nos leva ao próximo cast, né, que será sobre a saga seguinte. Quem quiser ouvir vai ter que esperar até mais à frente. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? Certo, pessoal. A gente terminou a parte da saga, né? De Asgard, que foi uma saga foda. Vamos para as curiosidades, né, cara? Curiosidades. Então, não, eu tenho que falar, velho. Eu tenho que falar. Vocês, os caras de Naruto que fazem filler aí, mano, aprenda a fazer um filler que preste feito esse aí, seus lixos. Na verdade, ele é um filler porque é justamente pra preencher tempo, né? Exato. Porque o mangá, a ideia do anime é que eles inseriram a Saga dos Deuses pra não poder não chegar no mangá. O mangá sempre deveria estar à frente do anime, né? Isso foi... em qualquer anime isso. Que vira, é isso aí. E dentro do mangá, tem um filler também, que é uma historiazinha que tem dentro, logo depois que acaba a saga do santuário, que chama Blue Warriors, que é uma historinha solo com o Hyoga, que ele tá fazendo uma viagem, me parece que é pra Sibéria, e ele encontra com alguns guerreiros lá da região da Sibéria, coisa e tal, rola uma luta lá, mas a galera é bem fraquinha, tal, o Hyoga ganha e tudo, e volta pro santuário. O Edu, só que não é um feeling. É tipo um... Como é que se diz? É um flashback aquilo lá, cara. Entendeu? É um flashback. Acontece bem antes das 12 casas aquilo lá. Mas um flashback é... É um filler também. Foi uma historiazinha só pra preencher o espaço do mangá. Porque no volume seguinte já daria início à saga de Poseidon. Sim. Saca? Aí colocou essa historinha só pra preencher espaço. Por exemplo, esse que tu disse que é um filler, Eduardo, ele foi feito pelo Akira Toriyama? Sim, foi. Mas era um... Então não é filler. Isso que eu falei, é um flashback. Porque essa parte do anime, ela não foi produzida, ela não teve nem supervisão do Akira Toriyama. Mas foi inspirada nesse pedacinho que não é parte do cânone, sabe? Tudo bem, mas olha só. Quando o autor principal não participa, é porque ele tá trabalhando na obra principal. Então é isso que caracteriza o filme. Mas não é o Akira Toriyama, é outro cara, né? Não é outro cara? É outro cara, Akira Toriyama. Akira Toriyama do Dragon Ball. É o Masami Kurumada. Kurumada. Isso. Oh, meu Deus. Eduardo, vamos repetir. Realmente o Akira Toriyama não conseguiu participar, não. Não, foi ele que fez, nenhum. Mas então, cara. Mas Eduardo, o Masami Kurumada ajudou no roteiro. Peraí, deixa eu falar de novo. Não, velho, vai ficar no cast. Vai falar de novo. Tá bom. Mas o Masami Kurumada ajudou no... Não, ele não ajudou porque ele tava trabalhando na obra principal, Edu. É justamente por isso. Sim, que ele tava fazendo mangá. Aí ele... Esse pouquinho desse flashback aí do Hyoga não é um feeling, como falam. É realmente um flashback que é contado antes da história das 12 casas ainda. Ele só é um flashback mais longo, porque flashback tem durante a saga Sim, toda, Sim, mas né? Ele é no tipo episódio. Um episódio... É um episódio todinho de flashback. Se caracteriza, Eduardo, quando o autor principal não trabalha naquela obra, entendeu? Porque ele passa pra outra pessoa porque ele tá trabalhando na obra principal. E foi a saga de Asgard todinha, foi Eu assim. Não sabia que o conceito era esse pra mim. Era independente. Um ótimo filler, diga-se de passagem. Eu também não tinha essa noção, não. Pra mim, um filler é só o famoso homem encher linguiça pra compensar em outro momento. Mas é justamente isso, gente. O anime, ele é feito... Ele passa mais rápido do que o mangá. Porque o mangá leva mais tempo pra sair. Alguns são mensal, ou alguns são quinzenal, enfim. Mas ele leva mais tempo pra sair uma edição. E o anime é semanal. Então e ele... Além ele do anime ser semanal, ele nos episódios ele come muito, muito rápido os mangás, pô. Exatamente. Então ele, pra não alcançar o mangá, pra não chegar lá no mangá, porque nem Game of Thrones fez com os livros agora, que vai sair antes do livro, eles passam pra um outro produtor fazer os fillings, né? Enquanto o autor principal está trabalhando no mangá. Tu entende? Na história principal. Então, enquanto enquanto Masami Kurumada estava fazendo a saga de Poseidon, eles estavam fazendo a saga de Asgard, entendeu? Sim. Esse filler foi tão importante que ele foi oficializado pelo Masami Kurumada na série recente que saiu da Soul of Gold. Isso, exatamente. Exatamente. Foi aí eles deram... Isso aqui não é mais. É cânone agora. Agora é cânone. Exatamente. E tinha que ser, né, cara? Porque foi muito foi foda muito aquela... Foi muito foda, cara. Foi muito foda. Boa. Muito boa. Foi muito bem feito, né? Muito bem construído, muito bem explicado. Assim. Coisas bacanas que eu lembro, não sei se é o momento de falar, mas... Tinha várias coisas boas além, né, tipo, a abertura era uma abertura diferente, eu achava bem legal a abertura do original. As vinhetas entre tipo, o bloco 1 e bloco 2, né? Eram bem bacanas, assim, tanto que tinha, a herói tinha pôster de todas as vinhetas, assim. E era bem legal o desenho, muito bem feito, assim. E... uma coisa que eu não gostava muito que a Manchete fazia é que ela inseria música, aquelas músicas, né... clássicas Brasil, numas cenas que não tinha música, sabe? Tipo, que era um vazio um pouco mais... Era um vazio, assim, que o cara tava indo de um lugar pro outro e aparecia uma música perdida ali. E, tipo, eu não gostava muito disso, eu ficava meio de cara. Pois é, eles queriam, né, divulgar lá aquele disco que eles gravavam, mas na época não dava bola. Uma coisa interessante são as referências à mitologia nórdica que estão muito presentes no anime. Porra, mas isso a gente falou o cast todo, né? Sim, mas algumas ficaram, por exemplo, a Freya. Então mencione. A Freya, ela... A irmã da Hilda. É uma referência a uma deusa nórdica de nome Freya, saca? Ah, eu acho que todos eles são. Quase todos. O Fenrir também é um outro. Mas todos são, cara. Inclusive o Thor, inclusive o Siegfried, o Hagen. O Hagen eu acho que não. Hagen só também. Se ele for uma referência ao Heimdall, que é o que mais parecido tem o nome com ele, é o Heimdall. Inclusive o cavalo, o Hagen, que a armadura dele é o cavalo de Odin, né? O boneco cavalo dele é de Odin foda, tem oito patas. É o cavalo de Odin, cara? Não sei, mas a armadura é do cavalo de Odin. O cavalo de Odin tem oito patas. Sim. Não é seis, não? Não. É oito. O Hagen tem seis, tem oito. O Hagen tem oito. Agora, se o cavalo de Odin tem oito, aí... Ou não, seis, não, eu tô falando do Hagen mesmo. O Hagen tem oito. O cavalo de Odin, mano. Ah, o Hagen tem oito. O boneco dele é foda, mano. A armadura do Hagen. Hagen é o personagem, né? A armadura de Hagen lá. A Hagen era um meio-elfo na mitologia nórdica. De Beta, né? É Merrick Beta, né? É. A armadura de Merrick Beta é um cavalo de oito patas. É. O nome Hagen era de um meio-elfo. Alguém tinha bonequinho dos Cavaleiros Deuses? Eu. Só ele. O que eu perguntei? Só ele. Eu tinha do Hagen, do Fenrir e do Siegfried, mas aí o Siegfried eu quebrei, mano. Foi foda. Assim, só isso mesmo, cara. Ah, tinha do Sorento que apareceu também, mas não é Guerreiro Deus. Não, não é. Mas apareceu. É, pois é. Então eu tinha essa porra. Sou rico. Asgard é uma terra sagrada que protege o mundo do norte. Mas os guerreiros deuses deveriam existir somente na mitologia nórdica. Por que eles estão aqui? Bom, pessoal, eu acho que de Cavaleiros de Zodíaco, a saga de Asgard é isso aí. Aguardem aí até que saia a próxima saga, né? Que provavelmente vai ser a saga de Poseidon. Né? Provavelmente não, né, mano? Vai que a gente lança outra coisa no meio. O que é que tem no meio da saga de Poseidon, Noja? Não sei. Quem sabe? Eu vou dizer o que é que tem no seu meio. Velho, vai saber pra onde a velha máquina vai parar antes de chegar lá. É, vai saber. O fluxo do tempo é totalmente inconstante. É, ainda mais agora que a gente sabe que pode dobrar, né, o espaço. Então, o tempo, a velha máquina agora tá mais poderosa do que nunca. Tá ok. Então, pessoal, a gente vai acabar por aqui. Já chegamos, já destrinchamos toda a saga de Asgard aí. Quem gostou... comenta, quem não gostou, comenta também. Se a gente falou aqui, além das asneiras e come on breaks que a gente deu aqui, que foi demais esse cast, vai estar cheio, né? Se alguém tiver mais alguma curiosidade aí, deixa nos comentários ou manda e-mail aí pra gente aí. E qualquer coisa, se o pessoal quiser mandar e-mail, comentar, pode mandar aí, sem problema nenhum, a gente vai ler, todo mundo sabe que a gente lê. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos aí. Compartilhe nas suas redes sociais. Quem tem sistema iOS, por favor, entre no iTunes lá e compartilhe lá. Comente, deixe o número de estrelas. Eu falo aqui, quem tem sistema da iOS, do iPhone ou tablet, enfim, porque o Android não tem nada que divulgue. E lá no iTunes tem lá, né? A gente pode ficar em evidência e isso ajuda a divulgar bastante. Mas pô, você pode passar o link do MP3 pro seu amigo aí, não tem problema nenhum, certo? Então vamos começar aí com as despedidas. Felipe! Pô, valeu, velho. Valeu por ter voltado, né? Marcando minha volta aí à velha máquina. Tava com saudade de gravar com vocês. É um prazer, como sempre. Quem quiser me encontrar também em outro cast, o Peixeira aí, acabou de sair um episódio novo também. E tamo junto, tamo junto. Qualquer coisa, é nóis pra viajar aí. Já tomei o lugar, chutei o Zupão pra fora aí hoje. Porque os dois Zu não pode estar juntos, senão dá. Dá galera, Inception, né? A galera tá dizendo aí. Não, Inception pro caralho, mano. Mas é isso aí, valeu, velho. Obrigado aí. Até a próxima, pessoal. Muito bom falar do Cavaleiros. E é isso aí. Certo. Eduardo! Fala, galera. Teve muito bom aí participar desse cast, falar de Cavaleiros, falar desse excelente, dessa excelente saga que foi a saga de Asgard, que muito foda. Relembrar as boas lutas aí. E quem quiser acompanhar aí fora do Machine Cast, dá uma passada lá no nosso site da Level, lá no www.level.com.br com dois L's. E acompanha a gente lá também. Todo domingo tem Level Live ao vivo aí às 21 horas. E agora toda quarta-feira a gente tá com Level Theory também ao vivo a partir das 22 horas. Então é isso aí, galera. Valeu. Certo. Nilson. Tchau e benção. Quem quiser acompanhar o Nilson fora do MachineCast, entre lá no YouTube, procure lá por Old School Gamer lá, pessoal. Vamos, né, encher lá os comentários do Nilson lá, pedindo pra ele fazer um vídeo de Zelda lá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Spider! Pô, valeu, galera. Muito bacana falar de Cavaleiros aí, dessa excelente saga. E esperamos o próximo aí, né, cara? Esperamos o próximo. Quem quiser me encontrar, vai ficar querendo mesmo, porque eu não faço parte de nenhuma rede social, a não ser o Alvanista. Então, é isso aí. Nada, nada disso, Spider. Quem quiser me encontrar, é só se pôr em perigo que o amigão da vingança vai salvar, mano. Ah, cara, ultimamente, dependendo de quem tiver em perigo, eu deixo mais que se lasque mesmo, cara. Quer dizer que você agora é o emo do filme 3, né? Eu não, cara. Eu só sou um cara seletivo. Só isso. Ok, ok. Então, pessoal, muito obrigado por comparecerem aí para mais uma gravação. E para você que está ouvindo, muito obrigado aí. E fiquem aí agora com as leituras de e-mails e comentários. E até a próxima viagem no tempo. Tchau! De e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, Fala pessoal, bom, hoje não vamos ter leitura de e-mails e comentários aqui no episódio, ok? O episódio já ficou muito grande, não quero deixar ele maior ainda para vocês terem dificuldades de baixar. Então, o link com a leitura de e-mails e comentários vai ficar no post, ok? Para vocês ouvirem direto no SoundCloud, ok? Então fiquem agora com os off-topics. Tchau! Off Topic. E aí, Spider, qual é a luta que tem depois? Acho que a próxima agora é a do Mimi, né? O Mimi de Benetton. Da estrela Eta. Pô. O Edu tá com tudo na ponta da língua, Edu. É constante isso, Edu? Cara, o Edu é fascinado por cavaleiros, cara. Ele deve ter umas três telas de computador lá com tudo. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Vocês sabiam? Olha só, vai tocar o tan-tan-tan agora. Você sabia que o Edu é mais fã de Yu Yu Hakusho do que Cavaleiros do Zodíaco? Sabia. Isso me dá medo pro cast de Yu Yu Hakusho. Não dá, isso vai ser foda. O cast vai ser foda justamente por isso, mano. O nome do cast vai ser até Machine Cast, episódio tal, Yu Yu Edu Hakusho. Caraca, o Yu Yu Hakusho. Tem que ser Edu Yu Hakusho. Yu Hakusho é o meu segundo preferido. O primeiro é Dragon Ball, mas Yu Yu Hakusho volta nesse game. Olha aí. Então vai lá, Spider. Lembra como é que foi a luta do Mimi? Cara, eu não vou lembrar. Não sei se sou a melhor pessoa pra falar, Tim Blue. Que eu lembro muito pouco dessa luta. Eu lembro da sequência só. Lembro que é o Shun. Posso ir eu então? Quem? Alguém que assumir aí? É melhor eu assumir. Ele fica. Vai, Edu, eu só vai, queria Edu. Fazer um reforço antes, porque o Shun sempre luta só com os viados, mano. Não, mas o Mimi. Pô, velho. O Mimi não é viado, mano. O cara não chega tocando uma harpinha lírica. Mas não quer dizer nada, cara. O Orfeu, isso, Orfeu também tocava uma harpinha e ele tinha a namorada dele. E é bissexual, cara. Ele foi lá no mar, foi lá no inferno, lá no Hades, lá pra. Eu concordo, mas cara. Olha o jeito do Morfeu e olha o jeito do Mimi, não, pô. Cara, é igual o Mimi, cara. Mano. O Mimi é igual. Só muda a cor do cabelo. Cara, o Mimi é farofaço, cara. Farofaço, não tem como. Ele é farofa, cara, no último extremo. Ai, ai, ai. Segue, Edu. Ô, cara, segue, Edu. Começa. Eu não sei se. Ô, Edu, não sei se foi uma deixa do Felipe que tu vai falar do Mimi, mas enfim. Não, não foi deixa, não, mano. Não sou desses caras que fica deixando nada pra ninguém, não. Eu até gosto de falar dessa luta porque eu acho ela uma das lutas mais fodas do desenho também. Eu acho cara. Também. Aí, acho. Edu. Tamo junto. Essa luta é muito foda, cara. Antes de encerrar, eu gostaria que ficasse aí um pensamento aí, alguma frase edificante aí do mestre do ancião. Deixa eu pensar. Edu. Mais vale um na mão do sutiã. Qual? Edu, canta a música dos cavaleiros com a voz do mestre ancião. Galera, eu vou ter que ir, velho. Vai lá, Felipe. Vou botar tchau. Pra exportar aqui. Falou. Obrigado, Edu. Obrigado, Felipe. Valeu, falou. Tchau. Eu vou ficar porque eu quero ver essa. Faça elevar o cosmos do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder, sua constelação. Sempre a te proteger. Libera apoio da forças pra voar. Deus. Jesus amado. Eu vou emendar a musiquinha nessa parte. Jesus amado. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.